Tango 96 aqui, Mike, tocou RMT ao 03, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta liberando o eixo da 1028. Presente pro do corredor forte, 1 no 1000 pés, controle em 1 no 20.8 novamente, bom voo. Tá presente, corredor forte, vai chamar controle 1.0.8, operado pra volta. Mantenha-se da Juliette, azul 4298. Mantenha. Todo es Salvador, 3P5515, cambio. 3P5515, boa noite, tráfego já avistado, reporto marcado externo embaixo travado. 3305. 3305, data, aguarde. Guardado. Europa 084, ready for taxi. Europa 084, taxi via April 1, India, until holding point 1A10. At the holding point, call tower only, the small 95, not to miss 1015. Unit 1015, via India, holding point runway 10, on tower 11895, head up at 084. Salvador 3P5515, passou externo baixado e travado. Gente, 5515, autorizado pouso, pistão no zero, 1-4-0 graus, com 1-0, nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, 5515. Azul 4298, Juliette, portão 08. Dan 3305, coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul. A retaguarda tem livre acionar, chame para o táxi, portão 06. Após o Azul, está autorizado, informa o táxi. Dan 3305. Tower, Europa 084, Holy Point 10. Europa 084, boa noite, cleared for line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Grip 5515 no solo aos 11, libera a direita e chama ao solo 121, decimal 9. Boa noite, Trip 5515, táxi via Alfa, quilo pátio 3, posição 03, do pátio 3. Opa 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. Clear for takeoff 10, Opa 084. Dois, um minuto, cópia. Cinco, posição 05, parte 3. Cliente, posição 5, 5, 5972, copia. Foi o 5972, por gentileza, cheque equipamento, clareza 1. Ainda um pouco baixo, viu? 5972. Como recebe o solo? Como recebe o solo? E o 5972, como recebe agora? Ok, ok, gente. Rio 5972, copiando. Rio 5972, Galeão aprovado nível 400, via para o ISC 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, Eudes. Transponder 5112, controle Salvador 120, decimal 80. Boa noite, Gol 1170, baixou e travou. Gol 1170, boa noite, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus com 10 nós. Deve pousar 10, Gol 1170. Europa 084, airborne at 14, Canal Salvador Departure 120.8, have a nice trip, sir. 1208, obrigado, senhor, boa noite, Europa 084. Boa noite. Eu vou coordenar junto ao centro, Rio 5972340, confirmando o restante do cotejamento correto, aguardando confirmação de nível, Rio 5972. Táxi Utan 33035, 95 a bordo, 5 horas e 50, alterna Natal. Sente Utan 3305. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 015. Bate 1 no Índia, quando pronto, 1895 com 1015, tá? 3305, boa. Boa noite, Pira. Rio 5972, solo. Rio 5972, nível autorizado 340. Salvador, boa noite, passei 2224 no ILS visual. Passarinho do 2224, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Eu tava no externo, cheque de trem, 2224. Gol 1170, no solo aos 16, libera a direita e chama ao solo 121 no décimo 9. 219, gol 1170. Gol no 170, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, gol no 170. Torre Salvador, boa noite, Alta 3305, ponto de espera está pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera devido ao tráfego na final, já passou o marcador externo, então 3305. Sim, 3305. Passou o externo, baixar, travar 2224. Sim, a gente passou a lua do 2224, autorizado pouso pista 10, o vento 160 graus com 10 nós. Autorizado pouso, pista 10224. Otan 3305, após a passagem do ATR da Passaredo, alinhar e manter, cabeceira 10. Após o Passaredo ali, mantém na 10, Otan 3305. Boa noite, tenho pré-aprovado nível 190. Copia, guarda coordenação 230. Copia 190, Oceania 6224. Oceania 6224, Aracaju aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo, após direto, curva à esquerda, transponder 5194, controle Salvador 120.80. Ciente, copiado, Aracaju, 190 inicialmente, decola pela 10, saída pouca, transição Jamo, direto Aracaju, curva à esquerda, transponder 5114, controle 1908, protetor, Chané 6224. Chané 6224, protejamento correto, chame pronto. Chamará quando pronto, posição 01 no Chané 6224. 2224, solo aos 20, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Direita, solo 121, décimo 9, passa aí 2224. Dano 3305, autorizado, decolagem pista 10, o vento 150 graus com 09 nós. Iniciando 10, Dano 3305. Dano 3305, decola aos 22, controle agora em 120.8, tenha um bom voo. 1208, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAM 3178, está a 1,5 milha do IDCA. TAM 3178, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, reporta embaixo travado. Reporta, já está abaixando travado. Ciente, TAM 3178, autorizado pouso, pistão 10, o vento 150 graus com 08 nós. Pouso, pista 10, tá 3178. Solo Salvador, Rio 9810. Informação em curso Alfa, copia? Copiado, tem Alfa. 9810, Guarulhos aprovado nível 340, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva à direita, Leda após direto bridge, quando intercepta Upper Zulu 16. Transponder 5121, controle Salvador 120, decimal 80. Cliente autorizado Guarulhos 340, decola da pista 10 com curva direita na subida da Euleda, pós direto bridge, upper 1-1 no meio, após conforme. Transponder 5121, controle de saída 120, decimal 8, Rio 98 no 0. Rio 98 no 0, cotejamento correto, chamei pronto. Sim, chamará. Pátio 3, chame para o táxi. Passaredo 2228, informação em curso Alfa, copia? Passaredo 2228, Vitória da Conquista, aprovado nível 180, decola da pista 10, perfil de saída arbora Elefa, curva à direita, após Elefa DCT, Obdude, DCT, Vitória da Conquista, transponder 5113, controle Salvador 120, decimal 80. Oi, Salvador, gol, boa noite, gol 723, estabilizado ILS, pista 1 no 0. Gol no 723, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Pode ser embaixo travado, 723. Então 3178, solo aos 26, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Solo 1219, tá 3178. Boa noite, São 3178. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantendo-se antes da Juliette. São 3178. Pouso pistão no zero, gol no 723. Livre pouso pistão no zero, gol 723. Mike, o ajuste no 0, no 5, ingressa final da 17, está presente, já está autorizado final da 17, confirme a intenção, é pouso final? Para pouso óbvio, só na prova, dia corredor. Vai prosseguir pelo axé? Pelo axé, por fim, regressamos do seu lado. Ciente, reporte na curta final da 17, novembro, aqui, Mike. Com o Boeing da Rio taxiando via parte de cargas à esquerda. A grande máquina 727, afirmativo. Na 3178, após a passagem do Rio, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, tá? 3178, boa viagem para vocês. Boa noite, Gol no 723, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Gol no 723. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-60 graus, 08 nós. Gente, Achané 6224, livre acionar chame 0-taxi, portão 01. Autorizado, só que remetido a pista 1-7, o vento 1-50 graus, com 08 nós, 9 Yankee Mike. Autorizado, para permitir a Rambo 7, 9 Yankee Mike. VBR Mike, tocou RMT aos 34, ingressa corredor a Shell no 1000 pés, controle 1208, bom voo. Obrigado. 972, decola aos 34, controle 1208, tem um bom voo. 208, boa. Para o táxi, Oceaner 6224, 71 no abordo, 1,50, autonomia alterna, Salvador. Oceaner 6224, Indiano, ponto espera, chame torno 1895, ajuste no 015, bom voo. Táxi da direita, via Índia, ponto de espera 90, chame torre 718,95, ciente 1015, ajuste 6224. De Ocean 6224, boa noite, a linha e decola da 10, vento 130 graus, 10 nós. 06224. Fala Salvador, muito boa noite, azul 5001. Cliente da informação hotel para Guarulhos 340, sua autorização de trânsito. Azul 5001, Guarulhos aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, lida após direto bridge, intercepta o Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu após conforme a rota do plano. Transponder 5111, controle Salvador 120.80. Cliente autorizado, Guarulhos 340, decola para o 10, saída da El, curva direita, após da El, direto Ledo, direto Bridge, após o plano de voo via Upper Zulu 16, transponder 5111, controle 208, azul 5001. Azul 5001, após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota do plano. Após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota do plano, azul 5001. Azul 5001 no cotejamento correto, informação em curso Bravo, chame pronto. 20-5001. Oxalé 6224, decola os 40, controle 1-20-8, bom voo. Controle 1-20-8, boa noite, 6224. Gol 1134, Maceió aprovado nível 370, via para o ISC 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5124, controle Salvador 120-80. Gol 1134, cotejamento correto, chame pronto. Que se encontra em pista de decolagem, fica Novembro Eco. Gente, informação em curso é a Bravo, copia Oscar Novembro Eco. Bomber Echo, Guarulhos, aprovado nível 400, decola da pista 197, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Transponder 5127, controle Salvador 120, decimal 80. November Eco, após Dael, direto Leda, Leda Bridge. November Eco, cotejamento correto. Para acionamento, chame a torre no 895, já tem o POB? Rio 9810, livre acionar, chame para o táxi, pátio 3. Petrolina, aprovado nível 300, via Pesolo 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda. Transponde 5101, controle Salvador 120, decimal 80. Cotejamento correto, chame pronto. Passaria 2228. Aguarde para início. Solo Azul 5001, posição 8, solicita acionamento na posição. Azul 5008, se retira o acionamento na posição, chame pronto para o pushback. Está corrigindo, Azul 5001, posição 8, vai acionar na posição. Gente. Gol no 134, aguarde para início do pushback e acionamento, previsão de mais 5 minutos. Passaria 2228, coordeno com a equipe de solo para ver se tem condições de iniciar o pushback sem interferir com o Boeing da Rio no pátio 3, chame para o táxi. O Rio 9810, informo Clareza 1, copiei Galeão, 3 horas e 50, confirme o PLB? PLB 04. Sente Rio 9810, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 015. Azul 4298, aguarde. Solo azul 5001, posição 8 para pushback. Azul 5001, ciente do pushback, chame para, pronto para o táxi. E pushback, posição 8, azul 5001. Mike, o ajuste no 0 no 5 está presente, autorizado final da 17, confirme a intenção? Final, sir. Ciente, autorizado final da 17, reporte 2 milhas fora. Autorizado final, preparar 2 milhas para o 9 final. Rio 9810, boa noite, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final do 10, já passando o marcador externo. Torre Salvador, boa noite, o azul 4107 estabilizado na final, passando externo. Azul 4107, boa noite, visual, correção já avistado, confirmando o baixo travou? Negativo, é formar baixo travado, 4107. Ciente. Prossiga. 4107. Azul 4107, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus com 08 nós. Autorizado pouso no 0, azul 4107. 96 aqui, Mike, visual com Embraer da azul final do 10. Afirmativo, tá tudo lá. Continue a aproximação, aguarde o eixo da 17 livre, o 96 aqui, Mike. Azul 4107, Papá 28 Alfa, esquerda do eixo da 10, aproximando para pouso na 17, não interfere com seu pouso. Sente da visual contrato, 4107. Sente, passarela 2228, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015. Pátio 32, pátio 3, pátio 2, Índia. 95 no ponto zero, daí passarei 2222. Confirmando pátio 1, ok? Ah, ok, pátio 1. Zero, condições de decolar 5 autorizado? Afirma. Após a passagem do Embraer da Azul, a linha mantém cabeceira no 0 e o 98 no 0. Azul 5001 no táxi até através do portão 06, ajuste no 015. Afirma Azul 5001 no táxi até o través do portão 612, ajuste no 015. 20 graus com 612 de nós, autorizado pouso pista 17. Autorizado pouso 17, navegando aqui mais. Oi, boa noite, Gol 1868, está na final da 10, Sanon e LS. Gol 1868, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Estou aguardando livre pouso, 1868. Do 4107 no solo ao 55, libera a direita na Fox, chama o solo 121, decimal 9. Azul 4107, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Ciente, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final, o passarelo 2228. Tango 90 bem aqui, Mike, no solo ao 56, qual parte? Autorizado, backtrack, a porta liberando, parte 4, 90 bem aqui, Mike. Tá livre o pouso do 1868? Aguardando pista livre. Pista liberada, cheque o trem, autorizado pouso, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso, 1868, pista 10, baixada travada. Torre Salvador, Oxené 6212, estabilizado na LS, dá 10. Oxené 6212, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Gente, 6212. E o 9810, decola ao 57, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. E o 9810 ao 57, controle 1208. Boa noite, 9 vem aqui, Mike. Mantenha-se da Juliette, azul 4107. Vai, mantenha-se da Juliette, 4107. 1868 no solo 58, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Boa noite, Gol 1868, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, Juliette, boa noite, 1868. Cheque o trem, o vento 1970 graus com 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Baixada travada, né, 6212, digo pouso, não no zero. Paredo 2228, visual com Airbus da Avianca, final do 10. Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 015. Azul 5001, boa noite, mantenha o ponto de espera da pista 10. 0 7, visual com Boeing da Gol taxiando à esquerda para o ponto de espera. Afirmo. Dê passagem ao Boeing da Gol após ingresso Juliette, portão 08, azul 4107. Azul 4298, solo. Só para informar, o senhor é o próximo na sequência para acionamento pushback, porém devido à sequência no ponto de espera não será possível no momento, aguarde, ok? Channel 6212 no solo aos 0200. Libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. 1219, alisado, Channel 6212. Agora eu falo aqui para o 10, 1268. Solo Salvador, boa noite, Channel 6212. Boa noite, Oxané 6212, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, né? 212. Azul 5001, no alinhar e mantém após o passarelo. Azul 4298, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. Passaredo 2228, decola 02, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 2208, 2228, boa.